saudade e as marcantes do jeito que você gosta. Você mesma falou que era só curtição, que gostar de você era só ilusão. E eu acreditei no que você falou, por isso não te entreguei o meu amor. O que você quer? Fazendo esse beijinho de quem quer chorar. Não adianta que eu não vou me entregar. Acaba com esse papo de quem quer me amar. Você mesma falou pra eu não me apaixonar. Confesso que gostei, mas não me apaixonei. Foi assim que entendi. Vim pra dizer adeus, eu preciso partir. E quero um sorriso seu, e quero um sorriso seu. Sorriso seu, e quero um sorriso seu. Você mesma falou que era só curtição, que gostar de você era só ilusão. Eu acreditei no que você falou, isso não te entreguei o meu amor. O que você quer? Fazendo esse beijinho de quem quer chorar. Não adianta que eu não vou me entregar. Acaba com esse papo de quem quer me amar. Você mesma falou pra eu não me apaixonar. Confesso que gostei, mas não me apaixonei. Foi assim que perdi. Vim pra dizer adeus, eu preciso partir. E quero um sorriso seu. Você dançar. Alô, DJ Juan. Solta o play, meu DJ. Você quer ouvir e dançar. Saudade, tocando pra você dançar. Desaba o mundo sobre mim, o sussurrar no meu ouvido, filho. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós, não há um mundo feito pra nós. Liga, liga, jogo frágil, sei. Já fui. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós, não há um mundo feito pra nós. Eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há um lugar pra nós, não há um mundo feito pra nós. Sei que eu te encontrei e nunca mais eu quis saber te separar de ti. Você é o amor que eu sonhei. Nossa história começou em uma festa com um JC. E agora que te reencontrei, não quero te perder, meu doce amor. O tempo não vai nos separar. Eu já sei que te amo. Já sei, eu já sei que te amo. Já sei, eu já sei que te amo. Já sei, eu já sei que te amo. Tony Brasil. Brasil, Brasil. Brasil. E Rose Martins. Foi em uma festa com o JC que eu te encontrei. E nunca mais eu quis saber de separar de ti. Você é o amor que eu sonhei. Nossa história começou em uma festa com o JC. E agora que te reencontrei, não quero.

é mais um CD com a marca DJ Juan. DJ Juan. O garoto que arrebenta na sequência.